Uma das lições mais importantes que você tem que aprender é a da tolerância. Cada pessoa tem uma característica, cada pessoa gosta de uma coisa, cada pessoa tem essa coisa bonita, esse milagre chamado individualidade, e que garante a todos nós a capacidade de nos expressarmos. A liberdade de expressão é muito importante, e é importante que saibamos tolerar todas as asneiras e todas as coisas que as pessoas dizem, importando se concordamos com elas ou não. Perdão.